Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si. Desenvolvimento Emocional e Humano. Um programa de Rodrigues Gonçalves. Caros ouvintes, obrigado por estarem connosco e ouvirem estas nossas conferências para refletirmos sobre o que aqui vamos falando, porque, como já vimos, somos os criadores das nossas próprias vidas. Se aumentarmos a nossa consciência, mudarmos o que temos de mudar, procurarmos o autoconhecimento e definirmos novos objetivos para nós próprios. Estou aqui com toda a humildade, como já lhe tenho dito, para o ajudar a descobrir o seu caminho com o crédito da minha própria vida e a formação que fui adquirindo ao longo do tempo. Hoje vamos ver como reagir no palco das nossas emoções através de decisões ponderadas, maduras e sábias, ao invés de reagirmos impropriamente no nosso dia-a-dia e acrescentarmos traumas, angústias, tristezas e caos junto dos nossos familiares, dos nossos esposos ou esposas, dos nossos filhos, amigos, o que, como devíamos saber, se vira contra nós, criando-nos emoções traumáticas, geradoras da maior parte das doenças da moda, hipertensão, colesterol e outras que nem ouso aqui referir. Com a ajuda dos maiores pensadores da atualidade, como Kurt, Carmel, Luke Ferry e outros, vamos ver como grandes pensadores do passado gerenciavam as suas emoções e a partir delas tomavam decisões maduras, em vez de decisões apressadas e traumáticas. Infelizmente, para a nossa sociedade atual, não seguimos os pensadores, nem os do passado, nem os do presente. Adulteramos os seus ensinamentos, fomos atrás dos processos de pensamento maioritários ou formatados pelas ideologias recentes, sem refletirmos hipoteticamente o que nos ensinaram era bom para a nossa saúde emocional e para o nosso equilíbrio físico e psíquico. Ao fim e ao cabo, formaram-nos para uma prática doentia que está a levar a humanidade à sua destruição. Já aqui lhe dei o exemplo, e hoje só lhe dou este, da cientista Fátima Cardoso, da Fundação Champalimaud, que afirma, sem pejo, o seguinte: há 10 anos, uma em cada 5 pessoas tinha cancro. Há 2 anos, uma em cada 3 pessoas tinha cancro. E dentro de 2 anos, uma em cada 2 terá cancro. Perguntada porquê, foi-lhe perguntada à cientista Fátima Cardoso o porquê desta evolução dramática. Ela respondeu que não havia explicação. Eu volto a perguntar de novo, não há mesmo explicação? Deixo a pergunta e vamos então à nossa palestra de hoje propriamente dita. É histórico que há 2000 anos uma mulher foi presa em flagrante delito de adultério, como era hábito à época. E ainda é em alguns países do mundo. E essa mulher foi condenada à morte por apedrejamento. Mas como na altura havia alguém intitulado de mestre, os juízes do templo, acompanhados dos acusadores e muito povo, arrastaram-na à presença do mestre. A mulher suplicava por compreensão, mas tal como agora sucede com outros pseudocrimes, o ser humano é dominado por preconceitos, age sem pensar, ou melhor, faz o que viu fazer, sem se questionar da razoabilidade dos seus juízes apressados. A mulher chegou à presença do mestre, já vilipendiada, rasgada, esfolada, meio despida e angustiada, julgada pelo mundo, sem apelo nem agrado. Mas sobre este julgamento já lhe falei aqui numa sessão antecedente. Hoje vou tratar de um outro assunto. Então, nessa altura, os juízes disseram ao mestre que ela tinha sido apanhada em flagrante adultério e havia sido julgada e condenada à morte por apedrejamento. Havia sido julgada por esses mesmos juízes que a levaram ao mestre. Isto é, segundo a lei e os princípios da época, ela devia morrer. Só podia morrer, para exemplo de toda a sociedade. E então vinham perguntar-lhe quem devia atirar a primeira pedra. Jesus Cristo, um dos maiores pensadores da humanidade, independentemente de ser ou não seguido pelos meus ouvintes, e Jesus Cristo era um ser com grande humanidade, extremamente generoso e profundamente compreensivo, e por isso mesmo considerava uma prostituta um ser humano. E quando lhe perguntaram qual era também o seu veredito, eles queriam testá-lo para virarem o povo contra ele e puni-lo e julgá-lo também pela sua decisão. Qual foi a resposta de Jesus Cristo? Não, não foi a que todos os meus ouvintes já estão a pensar. Jesus Cristo estava sentado no chão a escrever na areia e assim ficou por breves minutos. A primeira resposta foi uma não resposta. Gravem isto, meus queridos ouvintes, porque é uma coisa que nós nunca fazemos. A não reação é tão ou mais poderosa do que a reação. Ele calou-se, Jesus Cristo calou-se por fora, mas gritava por dentro, contra aquela incompreensão generalizada. Usou a mais incrível ferramenta para proteger a emoção. Usou a oração dos sábios, o silêncio. Quem de nós faz isto nos dias de hoje? Quem é capaz de olhar para dentro de si durante 10 segundos que seja, quando alguém lhe diz algo que não lhe agrada? Quem é que para pensar na hipótese de o outro ter ou não, eventualmente, razão? Não. Nós hoje vivemos no tempo do achómetro. Quer ver, caro ouvinte? Você vê a televisão e ouve uma pessoa que estudou um assunto há 20 ou 30 anos a dizer que ainda tem algumas dúvidas sobre esse assunto, sobre esse tema. E depois houve 10 pessoas que são entrevistadas, que nunca estudaram o assunto, a dizerem, é assim, e dão a sua opinião. Depois a seguir outro diz, eu acho, e lá vem uma opinião do achómetro. Isto é terrível no plano das emoções, porque as pessoas empenham todo o seu ser a opinar sobre tudo o que não sabem, sobre o que sabem e sobre o que não sabem. E quanto mais são questionadas, mais certezas têm. Quer saber mais uma coisa, querido ouvinte? Quanto mais certezas temos, mais expomos a nossa ignorância. Porque tudo é relativo. Perigosos não são os que buscam a verdade, mas os que acham que a encontraram. E muitos acham mesmo que encontraram a verdade. Ora, nós sabemos hoje que a verdade é um erro à espera da oportunidade. Perguntarão, então, e o que fazer numa circunstância dessas? De uma maneira geral, quando questionados sobre determinado assunto, tentemos refletir em vez de nos pronunciarmos de imediato, como fez Jesus Cristo. Refletiu. E se puder, não responda mesmo. Pode ter a certeza que ficará mais bem visto do que perorar umas generalidades ou pronunciar-se sobre o que não sabe, que nós sabemos mesmo muito pouco. Já pensou na relação que há entre o que cada um de nós sabe e o conhecimento geral? Nós saberemos talvez 0,0001 do que se sabe hoje. Então, porquê essa sede de opinar, de dar opiniões? Ainda por cima, começando por dizer, é assim. Eu pergunto, mas é assim o quê? Que fez Jesus Cristo, quando tinha toda uma plateia à espera da sua opinião? Ficou silencioso exteriormente e interiormente questionou-se. Que homens são estes que querem apedrejar sem conhecer as lágrimas de quem as chorou? Que homens são estes que querem julgar alguém não por ter matado ou roubado, mas por ter um comportamento de que eles não gostam? Jesus Cristo usou a mais incrível ferramenta para proteger a emoção. Usou a oração dos sábios, o silêncio. A não-reação é a arma mais poderosa quando nós estamos viciados em reagir. Como é fácil usar a emoção que sentimos no momento como se fosse uma verdade absoluta para responder a colegas, às esposas, aos esposos, aos alunos, aos amigos e excluí-los numa circunstância dessas da nossa esfera afetiva só porque tiveram o desplante de discordar de nós. A ciência não estudou ainda o pensamento no plano emocional. Ainda estamos na infância emocional e nós devemos consciencializar-nos disso. Então, façamos mais silêncios e menos ruído mental. O silêncio grita mais do que as palavras. Então, quando Jesus se levantou e disse as palavras conhecidas, quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra, aí cada um dos acusadores já tinha passado a euforia que trazia e ficou paralisado com a resposta. E cada um dos acusadores, um a um, deixou cair no chão as pedras que tinham na mão e afastaram-se. Jesus ficou só com a mulher. Ele viu-a aflita, aliviada e não lhe cobrou. Ele era generoso, não colocava mais peso nos ombros de quem sofre. Olhou para ela e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Como pensador, usou a pergunta que era já uma resposta. Não usou o seu poder para a controlar, para a julgar, ou sequer para lhe pregar sermões. Jesus disse-lhe: agora vai e reescreve a tua história. Não me deves nada, o que fiz foi sem interesse. Não precisas de me seguir. Mas ela seguiu e nunca mais o largou. Encontrou ali a verdadeira base de fortalecimento de um amor verdadeiro, como o baluarte de uma felicidade livre. E nós encontramos aqui mais uma grande lição. Se cobrarmos algo a alguém, se buscarmos reconhecimento aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos pais, nós não estamos exercendo amor. Quem cobra demais dos outros ou de si mesmo não é digno da sua felicidade, porque está a comprá-la. Quem cobra demais de si próprio não corresponde às suas expectativas. Arquiva janelas traumáticas no palco das emoções. E nós não podemos querer uma coisa destas. E pouco a pouco aumenta os seus níveis de exigência para ser feliz e realizado. Faz-me lembrar aquela jovenzinha mimada que nunca aprendeu a gerir frustrações. Sempre lhe fizeram tudo. Sempre lhe deram tudo. Sempre teve o que queria. Era considerada o bibelô da família. Então, criou dentro dela o conceito de que o mundo rodava à volta dela. E quando cresceu, passou a vida à procura de migalhas de prazer, ainda que para isso tivesse de usar tudo e todos. Em suma, o que nos impede de funcionar bem é o nosso passado. Os nossos medos, nossa raiva, nossa ansiedade, o nosso sofrimento. Mas nós temos o poder de alterar tudo isto. Nós somos os criadores da nossa própria vida. Podemos reprogramar os nossos cérebros para nos reencontrarmos e para fazer do futuro um lugar diferente, do nosso presente, do nosso atual. Nós temos até o poder de alterar algo do nosso passado, como veremos numa das nossas próximas palestras. Esta é uma descoberta fascinante de que um dia lhe falarei aqui ou noutro lugar. Porque o que pensamos é projetado para fora de nós e a realidade altera-se para vir de encontro às nossas expectativas. Tudo depende de uma pergunta que tem de fazer a si mesmo. Que é que eu quero e posso fazer por mim? Uma vida sofrida, igual à que tenho? Pequeno almoço, trabalho, almoço, trabalho, casa, semanas e meses? Ou uma vida plenamente realizada, embora mantendo aquele círculo de vida, mas mais virtuosa? Olhe, meu querido amigo, e para acabar, há três tipos de pessoas no mundo. As que fazem as coisas acontecer, as que ficam a observar, as que perguntam o que está a acontecer. Eu pergunto-lhe assim: a qual destes tipos de pessoas você pertence? Você continua a observar? Tem 40 ou 50 anos e ainda não percebeu que interessar-se, por exemplo, pelo futebol ou por telenovelas é repetir o que já sabe? É viver o que já viveu? Eu estou aqui para o ajudar a seguir o seu caminho, se quiser e puder, naturalmente. Mas para isso tem de ser você a querer mudar e não querer mudar os outros para ser feliz. Ninguém muda ninguém. Cada um educa-se a si próprio. Ou não, se não o quiser fazer, não o fará. Você pode decidir manter-se como está. Por fim, pelo menos acredite nisto. Ninguém muda nada sem se mudar a si mesmo. E boa vontade, só boa vontade não chega. Por fim, mesmo para acabar, lembre-se desta ideia e escreva um post-it que deve colar na sua casa de banho para ler todas as manhãs. Você não é o que diz que é, nem o que gostaria de ser. Muito menos você é o que os outros acham que você é. Você é os resultados da sua vida e das suas decisões que tomou até hoje. E atenção! No futuro será o resultado das decisões que tomar hoje e agora. Fique bem, caro ouvinte. Vou passar agora aqui a palavra Robin José, se... Vou ver se consigo arranjar esse post-it para pôr na casa de banho. Para ver capaz todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã, às vezes. Ler muitas vezes dá sempre jeito. Dr. Rodrigues Gonçalves, duas notas importantes aqui, que falou do silêncio, que é conhecida como a oração dos sábios, e nós muitas vezes não sabemos gerir. Temos alguma dificuldade, não só em gerir emoções, porque tudo depende do estado de espírito do momento e se sai é com alguém mais longe, mais perto, e o momento que acontece, mas também no silêncio muitas vezes não sabemos gerir. Para ficarmos bem connosco e com nós próprios, é preciso saber falar na altura própria e também saber ouvir na altura própria. E essa é uma dificuldade que todos nós temos. Principalmente a gente mais nova tem essa dificuldade. Pois, tem dificuldade. Nomeadamente as pessoas que têm pouca experiência da vida. O silêncio é importantíssimo por várias razões. Uma delas é que nos permite acalmar a nossa mente e evitar, por vezes, aquelas reações a frio. A chamada lei dos 30 segundos é uma lei importantíssima, porque nós, quando reagimos a algo que nos deixou desconfortável, sempre que alguém nos diz algo que não nos agrada, nós ficamos desconfortáveis. Aí entram as emoções em vez da razão. Ora bem, logo aí é importantíssimo que, dentro da medida do possível, façamos os tais 30 segundos de reflexão. Porquê? Porque se fizermos esses 30 segundos, automaticamente a razão toma conta de nós e não tanto a emoção. E não dizemos aquilo que, eventualmente, depois vamos arrepender. Portanto, isso, por um lado, é a chamada lei dos 30 segundos, que é importantíssima e que Jesus Cristo utilizou muito bem nesta parábola da Bíblia, do Evangelho, mas que normalmente nem sequer, né, quando ela é lida nas igrejas, nem sequer se fala nisso, fala-se na reação que ele teve depois quando respondeu, mas não no tempo que ele demorou a responder. Por outro lado, também é importantíssimo nós, ao longo do dia, fazermos pequenos silêncios mentais, tentarmos parar a ansiedade e a angústia, até pessoas que andam angustiadas, porque isso ajuda o organismo a limpar as toxinas que eu tenho vindo a falar aqui muito e que hoje em dia está provado que essas toxinas estão na origem da maior parte das doenças. Portanto, por todas as razões, aliás, há dias houve uma senhora nova e até estrangeira que veio a um canal da televisão a falar à Fátima Lopes sobre isso. É importantíssimo. Ela até trazia dois livros que lançou sobre o tema. É importantíssimo nós, durante o dia, pararmos um pouco para pensarmos. Isso permite ao organismo expulsar as tais toxinas e o mental reorganizar-se. Por vezes nós não damos conta, mas entramos num processo de pensamento acelerado durante o dia, que isso é terrível. É porque recebemos muita informação e não conseguimos processar. E o que acontece é que à noite chegamos à noite cansados e não nos lembramos da maior parte daquilo que passou por nós. Portanto, era preferível termos feito algo... Desligado um pouco, porque reorganizávamos a nossa... Aliás, o sonho, como sabe, o sonho serve para isso. O sonho serve para reorganizar aquilo que nos correu menos mal. Ora bem, se nós fizermos as tais pausas que diz e muito bem, é ótimo para nós. Temos que passar a fazê-las cada vez mais. Isto não tem nada a ver, o silêncio, com aquela teoria do quem cala consente. Não tem nada a ver não, com isso. Não, o não. Silêncio tem que ser feito, é preciso saber ouvir. Para reformular a resposta. Precisamente. E há outra coisa que todos nós somos um bocado apressados a fazer, que é o julgamento fácil, quer de ideias, quer de pessoas, quer de situações. Que também aí se pode adaptar os 30 segundos para refletir antes de julgar. É isso mesmo, tem toda a razão. Portanto, os julgamentos, para já, dentro da medida possível, eu tenho vindo a defender isso, e devo dizer que na Universidade Sénior, a questão é extremamente discutida, porque é muito difícil de aceitar. Há quem diga que se nós não fizermos alguns julgamentos e se não utilizamos aquela pedagogia de ensinar os outros. Mas hoje em dia está provadíssimo que nós não mudamos ninguém. Embora estejamos convencidos disso. Mas eu até dou o exemplo de uma conferência que se realizou há pouco tempo, em que o conferencista, perante 600 pessoas, perguntou: quem é que já tentou mudar alguém? Levantou o braço. Então, todos levantaram o braço, ou praticamente todos. E depois, a seguir, perguntou: então, quem já conseguiu mudar alguém, levanta o braço. Ninguém levantou o braço. E eles, a seguir, perguntou: então, para que é que tentaram? Portanto, isto é uma caricatura, mas demonstra que Nós não conseguimos mudar ninguém, embora estejamos convencidos disso, porque as pessoas normalmente seguem o seu caminho. As pessoas aprendem é pelo exemplo. Se nos virem a nós ter determinado comportamento, nomeadamente os pais em relação aos filhos, aí sim, os filhos são capazes de seguir os nossos exemplos, mas nunca grandes discursos. Por isso, quando nós tivemos a tentação de julgar, de tentar até ensinar, em certa medida, cuidado, porque normalmente quem está do outro lado, o chamado receptor, segue o seu pensamento e nem sequer acompanha o pensamento daquele que lhe está a tentar dar uma dica ou um ensinamento. Não, as pessoas não seguem o pensamento. E hoje em dia, com as novas tecnologias, cada vez mais as pessoas, quando ouvem outro a dar-lhes um discurso, já estão noutra, como diz a juventude. Muito para falar e certamente num programa vamos falar das preocupações que as pessoas têm, e hoje no dia-a-dia há muitos. Há aqueles que se preocupam com muita coisa, há aqueles que não se preocupam com nada e há aqueles que não fazem absolutamente nada. E veio uma ideia, aquele dos nem-nem, não é? Nem-nem. Que hoje é um problema, hoje é um problema. Não há qualquer pessoa, fala-se pouco, mas hoje é um problema também da nossa sociedade. Os neném são aqueles que não produzem, aqueles que não fazem, aqueles que não pensam, aqueles que não colaboram. Isso também é uma doença. Também é uma doença, mas também há quem defenda que as pessoas têm direito a isso. Eu não sei se no futuro a sociedade não irá por aí. Não sei se sabe, com certeza, que já há países em que se está a pensar dar uma remuneração mínima a essas pessoas. Porque é capaz de ficar mais barato à sociedade serem remunerados do mínimo. Não faz mal, porque isto é mesmo o facto de... Exatamente. Serem remunerados no mínimo em vez de irem para o local de trabalho prejudicar e estragar. Portanto, então acabam por ter outra exatamente, outra. Exatamente. Dr. Rodrigues Gonçalves, vamos falar e continuar noutros programas. Isto também seja alguns ouvintes que naturalmente o querem contactar, quem sabe. Já está a querer contactar. É isso mesmo. Vamos voltar em próximas edições. Obrigado por estar aqui mais uma vez, sempre às quartas e aos domingos, depois das 19, neste Desenvolvimento Emocional e Humano com Rodrigues Gonçalves. Obrigado, uma boa semana. Até à próxima. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves.